Boa noite a você, ouvinte do Questão de Sensibilidade. Hoje iniciamos sem a nossa música costumeira, introdutória, porque o material que trazemos tem exatamente a duração de uma hora, que é a duração do nosso programa. Portanto, já anunciando a primeira apresentação de Beethoven dentro do período clássico da história da música clássica que estamos percorrendo com vocês. E o que trazemos é uma gravação muito especial, cujo nome é original, é Beethoven para Meditação, ou seja, são peças escolhidas e que exemplificam toda a riqueza da sua obra e a sua genialidade, mas as peças que têm essa musicalidade mais suave, mais doce, mais calmante. Temos a Serenata ao Luar, por exemplo, Romance para Violino, belíssimo, ao piano, Pour Elise, e diferentes intérpretes e, como disse, uma coletânea representativa da grande obra desse gênio da música clássica, Beethoven. Thank you.

E ainda sob o efeito mágico dessa melodia tão tocante, composta por Beethoven, nós queríamos relembrar vocês, nossos ouvintes, que algumas vezes o nosso Questão de Sensibilidade não irá ao ar devido à programação especial aqui da nossa rádio educativa. Portanto, nesses dias, para que vocês não percam a sequência da história da música clássica, no caso, ou de outras propostas que estejamos apresentando para vocês, vocês podem acessar o nosso programa online no endereço www.acasadapedra.com.br. E lá chegando, vocês vão encontrar no menu da esquerda um botãozinho especial, piscando, esperando vocês, Questão de Sensibilidade. E vocês terão acesso a todos os programas passados e o programa do dia. Portanto, mesmo que o programa não vá ao ar pela rádio, ele poderá ser ouvido posteriormente no site, pela internet, nesse endereço, porque ele será sempre gravado, pelo menos em estúdio. Um grande abraço para vocês. Continuamos no nosso próximo programa com a nossa incursão pelo período clássico da música clássica. Renato Tavolieri Filho se despedindo.